Olá, pessoal! Está começando mais uma edição do InfoCast, o seu podcast de temas variados. Hoje vamos falar sobre a força que os sites independentes e os influenciadores digitais estão ganhando no mercado. A mídia independente é o tipo de mídia que não está sob o controle de grandes grupos de comunicação e que não está vinculada a compromissos com grandes anunciantes, grupos políticos ou instituições governamentais. Seja na área de moda, política ou esportes, esses criadores de conteúdo estão no mercado e cada vez ganham mais forças. Hoje vamos receber a Silvana e o Anderson. Boa noite, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? O Anderson, como você avalia esses sites que criam conteúdo independente dos grandes portais? Olha, é uma opção, né, que acaba surgindo no mercado, não é de hoje que eles estão criando esse tipo de conteúdo, e acaba fugindo muito daquela prisão que a publicidade e que os patrocinadores dos grandes sites, os grandes portais, acabam fazendo, né, aos jornais, a mídia como um todo. Essas pessoas, esses sites, eles conseguem ir em locais que são pouco explorados pela mídia, em locais que não tem tanta abordagem e criam conteúdo interessante, conteúdo legal, que sempre tem um público, né? Então eu acho uma ótima alternativa para as pessoas. Na sua opinião, é uma alternativa para quem quer um conteúdo diferente do que é oferecido por aí? É, com toda certeza. É o que vemos aqui em Friburgo, por exemplo. Alguns jornais não podem falar de certas empresas ou tem que criticar com menos força, né? Tem que ponderar um pouco mais. Ficar se policiando, né? Exatamente. Porque tem vínculos de patrocínio e tal. E já as páginas dos sites independentes, não. Eles podem criticar, eles podem falar o que bem querem, podem criar o seu próprio conteúdo sem ter medo de represálias, né? Então acaba que é um, digamos, é um conteúdo mais honesto com o público. É claro que é preciso filtrar, né? Nem sempre um site independente é confiável. Você tem que saber onde você está entrando, o que você está acessando, o que você está procurando. Tem que ter a confiabilidade. O criador de conteúdo tem que fazer um bom conteúdo ao ponto, né, do leitor, do ouvinte, confiarem no que ele está escrevendo ou falando. Silvana, e você acompanha alguma mídia independente? Eu acompanho mais influenciadores digitais, né, Kelly? Eu sou mais do tipo de acompanhar blogueiras, essas coisas. E elas acabam influenciando na sua opinião sobre produtos que você quer comprar, que você tem interesse? Sim, muito, muito, muito. Minha vida mudou completamente quando eu descobri vinhas no YouTube. Porque eu sou uma pessoa muito ligada à área de estética. Até porque eu faço curso nessa área. Então eu sou uma pessoa muito ligada à beleza. E eu sou uma pessoa também, pode-se dizer assim, vaidosa. Então eu sempre, desde quando eu comecei a perceber que tinha esses conteúdos lá, de tutoriais, de resenhas, de produtos de maquiagem, de produtos de cabelo, de produtos de beleza mesmo, eu comecei a entender muito sobre isso. E um exemplo muito claro disso é que hoje em dia eu não tenho mais cabeleireiro. Sou até meio engraçado de falar isso, porque antigamente eu vivia no salão, vivia em cabeleireiro cuidando do meu cabelo. Hoje em dia eu aprendi tanto, mas tanto com as resenhas no YouTube, que eu consigo fazer o meu cabelo melhor do que uma profissional. Eu consigo fazer coisas em casa que uma profissional não conseguiu fazer no salão, e eu consegui. Com produtos assim que eu vi a resenha, eu vi que era bom, sabe? E eu comecei a estudar muito produtos de cabelo, principalmente. Hoje em dia eu tenho uma coleção de produtos de cabelo. Eu faço coisas assim de salão mesmo em casa, né, para os meus familiares. E eu posso dizer que a minha vida mudou completamente. Então hoje eu não gasto um centavo com salão e eu consigo fazer tudo em casa. Mesma coisa com maquiagem. Eu já fiz curso técnico de maquiagem, então eu já tenho um aperfeiçoamento maior, mas eu posso te dizer tranquilamente que eu aprendi muito mais nos tutoriais do que no curso. E eu fiz um curso técnico de 1 ano. E como isso influencia, como isso é benéfico para a vida de uma mulher se ela souber usar. Então, estou toda semana atualizada em maquiagens. E hoje eu consigo maquiar uma pessoa, consigo me maquiar muito, muito melhor. E eu fico muito antenada em cada coisa que sai, em cada produto. Quando uma blogueira posta lá algum produto novo, eu vou, vejo outras resenhas pra ver se esse produto realmente é muito bom, se esse produto está no mercado. E eu vou lá e compro. E realmente é aquilo mesmo que elas falaram. Então, assim, é muito bom. Uma questão, né, que não é com você, né? Hoje nós vemos que é um mercado gigante, né? Então, como eu estou fazendo um trabalho sobre isso no meu TCC será sobre isso, eu consegui conversar com algumas amigas, pegar alguns depoimentos delas, e é a mesma coisa, gente. Eu tenho uma amiga que ela também vive vendo tutoriais, vendo resenhas, e ela acaba de ver um tutorial ali, uma resenha, ela vai comprar o produto. É, que hoje em dia existem, graças a Deus, produtos de maquiagem de cabelo muito acessíveis e bons. E você tá falando aí, no caso, só de maquiagem e cabelo. Mas você tem uma infinidade de coisas, sim, né? Sim, com certeza. Eu tô falando pelo que mais me influencia. Então, a gente tá... pra ver quanto o assunto é amplo, né? Eu posso também ir pelo mais lado estético, porque como eu faço curso técnico de estética, eu já vi também muitos vídeos sobre essa área. Uhum. De um creme corporal, de um creme facial, que me ajudou demais no meu curso. Entendeu? Por exemplo, eu estudo drenagem linfática e eu vi métodos diferentes no YouTube que me ajudou na hora da prova. Então, é muito abrangente. Você encontra exatamente de tudo que você precisa lá, de uma forma até melhor do que você encontra no dia a dia. É, de repente, uma profissional não vai te dar um conselho tão sincero quanto uma blogueira. Ou, como nós mesmos dissemos, alguém ligado à televisão, né? Por exemplo, um programa desse tipo na televisão quase sempre tem vínculos com patrocinadores. Então, vão acabar que... Ah, não vamos criticar tanto esse produto, que esse produto tá anunciando por aqui, né? Então, é uma questão que... acaba que resolve. Ainda mais que, como você disse, vocês criam uma relação com a blogueira ou com a blogueira. Então vocês têm a confiança nela. E o bom nisso, Anderson, é porque você vê a hora que você quer. É, entendeu? Sim. Ah, vamos supor, estou em casa agora e não preciso ter aquele horário programado igual a televisão. Tipo, ah, vai passar um programa às 6 horas da tarde, eu preciso ver. Não, você vê a hora que você quer. Entendeu? No tempo da sua casa, ou no seu celular, no ônibus, no seu celular. Então, é assim, a acessibilidade é muito grande. E você acha que elas são completamente imparciais? Se for ruim, elas falam mesmo? Elas contraindicam, dizem então... o que não é legal logo de cara? E o que eu acompanho há muitos anos e consigo ver é que tem muita gente que é patrocinada. Uhum. Né? Vamos supor, tem a Duda Fernandes, que ela é patrocinada pela Salon Line. Tem a Bianca Andrade, que é patrocinada pela Vult. Uhum. A Mari Maria é patrocinada pela Ruby Rose. Então, meio que elas vão falar bem desse produto, porque elas estão fazendo a propaganda. Se você olhar nos stories do Instagram delas, elas vão fazer os recebidos do mês ou da semana, né? Porque agora é semanal. Antes era mensal, hoje já chega no nível semanal. São muitas caixas de produtos recebidos, ou seja, elas não compram nada. Então, elas são patrocinadas por isso. Então, óbvio que elas vão falar. Mas eu conheço blogueiras, por exemplo, que elas vão na loja, elas compram um produto e elas fazem resenha da verdade, vamos supor. Então, elas vão testar o produto ali com você, sem muito corte. A Duda Fernandes é ótima pra isso. Ela testa a base na hora, ela borrifa o rosto na hora, mostrando se a base vai durar ou não, e ela fala na hora. Horrível, não compra, gastei meu dinheiro fora. Se ela for boa, ela vai falar. Então, também tem esse lado. O Anderson, já vimos aqui que a Silvana ela é bem ligada nessa parte de make, de estética, mas agora vamos falar um pouquinho de você. Você é um cara ligado, né, esporte, sempre antenado. Você conhece algum site independente que fale sobre... E como que é no mundo do esporte? A Silvana já falou pra gente no mundo da maquiagem, agora fala pra gente como funciona nesse meio. Pois bem, é o mesmo caminho, né? Em várias áreas diferentes, os sites independentes estão crescendo. É política, é moda, é estética, e no esporte, ainda mais no país do futebol, não é diferente. O que nós vemos é que hoje o povo tá cada vez mais se segmentando. Quem gosta muito de, por exemplo, de Corinthians, acompanha sites ligados ao Corinthians. Quem gosta muito de Flamengo, acompanha sites ligados ao Flamengo. E esse mercado está crescendo. Cada vez mais vemos sites que cobrem só um time, ou sites voltados a futebol europeu, sites voltados a uma modalidade que não tem cobertura no Brasil, porque no Brasil também nós temos esse problema. O futebol tem muito espaço, outras modalidades não. Então, acaba que eles criam sites que falam só sobre futebol americano, beisebol, né? Enfim. Eu trabalho, por exemplo, na Jornada Interativa, que é um site aqui de Nova Friburgo, que cobre o friburguense e, na verdade, cobre o esporte local. Mas tem como foco, é claro, como não poderia ser diferente, o maior clube da cidade, o friburguense. E o que nós vemos aqui é que as outras mídias de Friburgo, né, revistas, jornais, rádios, não dão a devida atenção ao clube durante todo o ano, né? Ainda mais o clube agora que está na Série B. E a Jornada Interativa não. A Jornada Interativa está em todos os jogos, né, está sempre cobrindo o friburguense. É um diferencial. E tem público pra isso. Sempre tem mil e poucas pessoas acompanhando jogos, lendo notícias, lendo matérias, curtindo a fanpage. Então é um mercado que a gente vê que existe, as pessoas querem acompanhar, querem consumir o clube, né? E por, muitas vezes acabam não consumindo porque os grandes veículos não cobrem, não dão esse espaço. Então, é um espaço interessante. Indo para uma vertente de um clube maior, né? Eu também escrevo para o Mundo Rubro Negro, que é um site que só fala de Flamengo. E aí, é claro, estamos falando do clube de uma torcida. Aí você pensa, poxa, mas o Flamengo tem uma grande cobertura, né? A grande mídia vai cobrir tudo do Flamengo. Não, eles não cobrem. Tem muito torcedor que quer acompanhar a política, quer acompanhar o dia a dia, coisas mínimas, detalhes, bastidores. E para isso, esses sites são importantes. Porque eles pegam aqueles detalhes que muitas vezes os grandes jornais não vão cobrir. Principalmente a área de política esportiva, que hoje em dia tá crescendo bastante. Tem bastante público para isso, não tem? Exatamente, tem bastante público. No Mundo Rubro Negro, por exemplo, quando colocamos uma matéria sobre política, tranquilamente pegamos 10, 15 mil leitores em um dia. Caramba! Só sobre política rubro-negra. É um assunto que está interessando cada vez mais. Está crescendo. É interessante ver que os torcedores eles vão para esse lado, né? E as pessoas procuram saber. Com certeza. Política, assim, política não é uma coisa legal, né? Não é qualquer um que entende, mas se tem público, tem exatamente que ser falado, né? Questões financeiras também, né? Tem torcedor que se envolve muito com isso, quer saber quanto que o time tá ali até gastando. Porque tem a questão de sócio-torcedor, né? Então eles querem saber para onde tudo vai, realmente. Vocês terem uma ideia, na semana passada nós lançamos um texto sobre um balancete do Flamengo. É que o Flamengo atualmente, a mídia diz que está, né, com as finanças tranquilas e tal. Nós mostramos um texto mostrando que não é tão assim, que tem que tomar cuidado, que está fazendo muitos gastos excessivos e tal. O texto foi um sucesso. Um texto de balancete, que é um tema chato, nem todo mundo gosta de acompanhar. Não é agradável de se ler também, né? Não é muito interativo, vamos exatamente usar exatamente. Foi um sucesso e com crítica. Não era um conteúdo passando a mão na cabeça do Flamengo. Era falando que, olha, a gestão tem que tomar cuidado com isso. O torcedor também tem que saber a hora. Com certeza, tem que saber a verdade, né? Exatamente. Então, tem no esporte também, assim como um todo, é um mercado que está crescendo e é um mercado que ainda tem muito a crescer, porque tem muitas áreas, né, que ainda não são exploradas. O Anderson, e como você vê a confiabilidade desses sites, dessas fontes? Olha, assim como qualquer veículo, principalmente jornalístico, é importante a credibilidade. É importante que o veículo coloque notícias verdadeiras, evite o famoso especula sem freio que existe hoje em dia, né, que é jogar qualquer coisa para ganhar clique, caça clique. Então, a confiabilidade é o veículo que passa ao leitor e ao ouvinte. Então, se você quer acompanhar um site independente, é importante que você pesquise, saiba, né, o histórico dele. A procedência, exatamente, né? Exatamente. As pessoas também, assim, quem escreve, esse aqui, escreve o fulano. O fulano, ele é confiável. Vocês pesquisam também o perfil da pessoa. Exatamente. É igual, seguindo falando sobre o Flamengo, tem um tal site que eu não vou citar, que também fala de Flamengo. De ética. Também fala de Flamengo. Mas que eles adoram copiar conteúdos alheios, que adoram colocar qualquer coisinha. Sempre tem. E ainda não dá crédito. Exatamente. Né? Tudo e isso que é crime, faz, né? Vamos aproveitar para abrir aqui que é crime, gente. Exatamente. Não pode copiar. Matéria, caça-clique, enfim. Então é um tipo de conteúdo que eu, por exemplo, não gosto. Eu me afasto. Tem quem goste, tem quem acompanhe. Né, eles pegam matéria da Globo.com e colocam lá. Mas o ruim nisso é que às vezes a pessoa pode ler no outro site, depois ler no seu e achar que foi você que copiou. Exatamente. Sendo que foi o outro. Mas pra isso, na internet tem o legal que tem a hora. Exatamente, sabe, né? Você consegue ver o histórico. É verdade. É por isso que mas tem gente que não vê isso, realmente, né? Que fica tão pequenininho. Não, realmente não tá nem aí pra isso, na verdade. É verdade. É verdade, é verdade. A gente vê assim, isso também, não fugindo, no mercado dos memes. Você vê um meme numa page, daqui a pouco você isso tá é quase bombardeado. De acompanhar, né? Exatamente. Né? Você não sabe quem inventou, é segundos, né? As pessoas apenas tomam posse do conteúdo, copiam, enviam, enfim. Na cara de pau. Isso acontece. Tem gente que fala que coisas de internet não tem dono, né? Mas tem, né? Mas a gente tem. Sabe mas que o problema, tem. No Twitter agora realmente não tem. O Twitter acabou de criar uma nova regra de postagem. A partir do momento que você colocou alguma coisa no Twitter, ela é pública. E se alguém copiar, o problema é seu, a pessoa pode copiar à vontade e colocar lá do mesmo jeito que você. Gente, não os termos, aqueles famosos termos que a gente que só lê. Aceita e não lê o que tá escrito. Fica a dica aí, galera, os twitteiros. Exatamente, o criador de vamos conteúdo ter do Twitter cuidado tá sofrendo em isso. Tudo, Kelly, em qualquer coisa a gente aceita e bota concorda. É verdade. E não já fica. Então, levando pra esse lado do Twitter, acho até legal o Anderson falar isso, que às vezes a gente tem muita frase bacana que muitos escritores legais colocam lá, então já não tem mais dono. Lá né? Não tem dono. Caramba, que situação. Vamos lá, vamos fugir não. Vamos lá, e você, Silvana, como você vê que a blogueira é confiável? Qual é o critério que você usa? Eu acho, Kelly, que tá mais pro lado também do tempo que ela está fazendo isso. Entendeu? Vamos supor. O YouTube foi criado em 2005. Uhum. Tem blogueiras que começaram desde 2009. Então, olha só o tempo que ela... Até hoje, né? Até hoje em dia. Olha só o tempo que ela está lá. Você vê os vídeos dela, você vê que ela fala a verdade sobre o produto. Você vê que é aquilo ali mesmo, que ela testa com você, entendeu? Tem muita gente que faz corte de câmera, essas coisas assim, tem. Mas tem muita gente que fala a verdade mesmo, mostra como ficou tudo. E eu acho que é com o tempo também. Igual a questão do sucesso. Vem tudo com o tempo. É a longo prazo, é meio difícil. A formação acadêmica, vocês acham que conta também? Por exemplo, ah, essa blogueira aqui, ela é formada em maquiagem. Ela... Tem algumas que são formadas em jornalismo, entendeu? Tem algumas que são formadas em maquiagem, mas posso te falar que as melhores, elas não são formadas. Elas simplesmente têm o dom pra fazer aquilo. Pra fazer uma maquiagem, pra fazer um cabelo, pra fazer uma coisa de estética, porque também tem, eu conheço um canal que tem essas três coisas juntos. Cabelo, maquiagem e estética, questão de pele mesmo. E ela consegue fazer isso com humor, ela consegue ser dinâmica, ela consegue passar aquilo muito simples para quem tá assistindo. Então, eu acho que é mais o carisma, é mais o dom. Às vezes você pode ser formado em várias coisas, mas você não sabe passar o que você sabe. Às vezes você não é formado em nada, mas você consegue transmitir aquilo. E você, o Anderson? É, eu concordo, igual no site. É, tem gente que não é nem de jornalismo, tem gente que é de direito, tem gente que é economista. Mas eles sabem escrever no formato jornalístico, então eles conseguem, né, criar o conteúdo. Né, da mesma forma, blogueiros, tem pessoas que fazem resenha sobre jogos e que são advogados, professores, enfim. É mais da questão do carisma mesmo. Carisma misturado com dom, né, galera? É, tem que ter o quê, né? Com certeza. Gente, então, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Muito obrigada, Kelly. Obrigada a todos que estão ouvindo. Estamos encerrando a nossa quarta edição do InfoCast. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.